trazer para vocês o especial de Páscoa do podcast Locadora. A gente não vai fazer nada muito especial, nem nada, mas eu queria compartilhar com vocês o jogo. Vou começar dizendo que eu perdi e você também perdeu. Eu vou deixar aqui agora a minha amiga do Google Tradutor falando as regras do jogo. E agora você está jogando também. Boa sorte! Parabéns, agora você está jogando o jogo. O jogo, em inglês, The Game, é um jogo corrente, cujo objetivo é evitar pensar acerca do próprio jogo. Pensar no jogo significa perdê-lo, e segundo as regras, essa perda deve ser anunciada cada vez que ocorre. É impossível ganhar o jogo. Os jogadores podem apenas tentar evitar perder durante o máximo de tempo possível. As regras são bem simples. Você sempre está jogando o jogo. Você não pode ganhar o jogo, você só pode perder. Você perde toda vez que se lembra do jogo. Sempre que você se lembrar do jogo, você deve anunciar em voz alta, "Eu perdi." Depois que você perde, você tem 30 minutos nos quais você pode se lembrar do jogo sem perder. Assim que você mencionar o jogo para alguém, essa pessoa começa a participar também. O objetivo do jogo é ter todos na Terra jogando. Boa sorte! Tem que ser no karaokê, tem que ser aí, Pad. Primeiro de abril aí pra vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Thank you.